Torre, gol 1172, estabilizando LS 90. Obrigado, pouso 10, vento no 50 graus, 9 nós. 50 com 9, autorizado pouso, gol 1172. Salvador, boa noite, 6258. Ele é 6258, aguarde pista livre. Oi. No 72 no solo, 22 direita, 1211 no solo. Direita 211, não. O nome 72 está abaixo. O Salvador, o nome 72, lembrou? O nome 72 autorizado ataque, ataque foi Alfa, Juliette, portão 08. E a Alfa para 08, o nome 72. No solo de 24 direita, 121 no solo. A direita, 121 no 1, 62 de coisa. Autorizar ataque Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 6258. Torre Salvador, tá 3170. Então, 3170 autorizado, posto, está na 0, vento 140 graus, 139, 3 nós, ajuste de altímetro na 020. 1020, autorizado, pouso, pista no 0, tá 3170.